mulher e meu pai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Que os alemão com olhos não me vejam. Que os polícia com mãos não me toquem. Que bala alguma perfure meu corpo. Nem fuzil, pistola, metralha ou revólver. Senhor dos exércitos, peço me perdoe. Por tá rezando com a mão na minha Glock. 10 mandamento que tem na favela. Convido os irmãos ler a Bíblia do rap. Abram tudo no livro da DL. Capítulo 4, versículo 7. O primeiro, meu mano, é nunca caguetar. Segundo, não pode acusar em vão. Muleto sempre deve respeitar. Não cobiçar o que é do teu irmão. Dentro da favela não pode roubar. Se tu roubar, tu vai ficar sem mão. Quinto é o inferno onde tu vai morar. Que estuprador pra nós não tem perdão. Pra falador nunca dê atenção. Melhor mandamento do culto da noite. Que olho grande ele já morreu ontem. Junto com a inveja que ele sentiu hoje. 7 tem que orientar o mar novo. 8 sempre respeitar os idosos. Já posso ouvir queimar ele, senhor. Dente um pneu lá no alto do morro. 9mm nesse racista. Nós não aceita preconceituoso. Por último orar e sempre vigiar. E pra expulsar o bolsominho dos outros. Fé que Selma tinha de eu voltar pra casa. Não andei sobre águas, andei sobre braços. Mano, esse diabo tem mil farsas. Confio que Deus possa mostrá-las. Peço ao Pai em oração, abençoa. Pra uma vida longa e boa. Armado com as armas de Jorge. O coração ferido, mas as mãos de um homem forte. Eu sei, nunca foi sorte. Mas esse argumento lhes consola. Foi sucesso alheio lhes assola. Quase tudo que sai das suas bocas os polua. Tal da covardia é o que impede que eles lutem. Meus últimos passos é o que faz com que eles falem. Meus próximos passos nunca sabem. Inimigo do meu próprio irmão. Essa porra é mó viagem. Mancha vermelha no chão. Morre em possibilidades. Não importa a sua fé, mas em quem se confia. Teus cria a própria família. Nem a Bíblia, nem a guia. Depois do cessar fogo, mortandade ao meio-dia. Nos Salmos 17, minhas pegadas não vacilem. Auxílio dos santos que me ouvirem. Das florestas, cachoeira e mar, eu mantenho os pés no chão. Quero luz para os meus olhos, nenhum sangue nas minhas mãos. Pai do céu, tudo vê, sabe toda a minha dor. Toda a luta contra o espírito sem luz obsessor. Sem saber meu fardo, querem ser meu sucessor. Cedo ou tarde, caem nas veredas do destruidor. Deus me livre, passo longe, me guie. Se eu passar perto da mediocridade dos tolos, da maldade dos espertos. Pra que nos tempos difíceis eu aprenda no deserto. E diante da injustiça eu nunca permaneça quieto. Dinheiro sem corrupção, para nós mais opção. Justiça sem distinção de cor, não fode. Prende um moleque que roubou desodorante. Vítima da lei dos homens que solta o dono da Porsche. O que eu tenho é por suor, nada mais do que eu mereço. Tipo nada que meu ombro não suporte. Cordas não me amarrem, se quebrem facas e lanças. Que eles queimem no inferno antes que meu corpo toque.